que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus. Ele te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser. Expõe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, o céu onde os temores vão cessar. Sim, vão cessar. É intransponível esse amor.